Se não tem as manhas, não entra não. Se é a instrução de um profissional. Doce, doce como mel. Eba, tonto, tu já gosta do mu